Se prepare para nascer novamente. Mas para nascer novamente, você vai ter que esquecer o que era. Eu disse preso, condenado pela sociedade, cheia de falsidade, nos tira a liberdade. Preso, está o mano meu, nasceu no mesmo ano que eu. Infelizmente perdeu sua mãe quando ainda era criança. Sem família e sem parentes, foi sua única herança. Cresceu lá na área, conheceu alguns manos errados que só furtavam e roubavam, estavam sempre armados e bebendo e vadiando pelas ruas, pelas esquinas, avenidas, mexendo com as minas. Preferiu viver nas ruas assim como os seus manos. Frequentou a escola por poucos anos. Condenado pela sociedade. Pode crer. Condenado pela sociedade. É, o cara tinha uma mina, a mina engravidou. Teve um bacura, sua vida então mudou. Não quero que meu filho passe tudo que passei. Com as más influências, isso é de lei. Mas ele tinha mais uma parada para resolver. Só mais um assalto e eu vou desaparecer. Então fizeram uma sessão, ficaram bem chapados. Estavam bem armados, mas tudo deu errado. Levou um tiro e foi preso, baixou o casarão. E lá dentro conheceu uma religião. O mano leu, aprendeu, absorveu conhecimento. Revisou toda a sua vida naquele momento. Você usou e abusou de sua liberdade, e agora você terá que pagar pelos seus atos, seu otário. Condenado pela sociedade. Pode crer. Condenado pela sociedade. A sociedade põe um cara na prisão. No exercício da justiça não oferece nenhuma opção. E não há reabilitação, superlotação, só existe punição. Alguns esperam julgamento por vários meses. O delito cometido é pago duas vezes. A primeira pela perda de liberdade, a segunda pela perda de dignidade. As pessoas cometem crimes, não é porque querem. Ver possibilidade de escolhas que lhes oferecem. É que existe uma engrenagem, uma máquina social. Faz com que você seja pobre, seja marginal. Condenado pela sociedade. Às vezes você tem que pagar um preço muito alto para alcançar a felicidade. Às vezes esse preço é tão alto que você tem que pagar com sua própria alma.